Vejo um reboliço na congregação. Acabou de chegar aqui dentro um varão, e junto dele dois seres do céu, de um lado Gabriel, de outro lado Miguel. Contemple a bandeja que ele traz na mão, tem cura, tem benção e também solução. O aleijado começa a correr, dizendo ao povo: varão é poder. Isto é Deus, é sim, ele é poder. Todos digam sim, tem olho de fogo, cajado na mão, tem cinto de ouro, é mistério, irmão. Ele usa o vaso na congregação, faz diabo teimoso arrastar pelo chão. A hora é agora, abre os olhos e veja, o mistério é de fogo e é pra você. Curando o doente, alegrando, irmão, enchendo de fogo a congregação. Olha aí que mistério que chegou agora, o crente saltando no meio da glória, o crente saltando no meio da glória, o anjo trazendo a sua vitória. Mas isso é Deus. Contemple agora essa outra visão. Já tocou no pastor e na congregação. A doença do corpo desapareceu. O varão te tocou e você recebeu. O diabo saiu com a cabeça quebrada, e a serpente morreu totalmente esmagada. Os demônios fugiram gritando assim: este povo é fogo, vamos todos sumir. Mas isto é Deus, sim, ele é poder. Todos digam sim, tem olho de fogo, cajado na mão, tem cinto de ouro, é mistério, irmão. Ele usa o vaso na congregação, faz diabo teimoso arrastar pelo chão. A hora é agora, abre os olhos e veja, o mistério é de fogo e é pra você. Curando o doente, alegrando, irmão, enchendo de fogo a congregação. Olha aí que mistério que chegou agora, o crente saltando no meio da glória, o crente saltando no meio da glória, o anjo trazendo a sua vitória.